Parada em lugar proibido, malfunção. E uma nuvem quando abaixo o vidro, disposição. O zica de plantão me erra, o rap é foda. Cumprindo minha missão na terra, teimosão. Parada em lugar proibido, malfunção. E uma nuvem quando abaixo o vidro, disposição. O zica de plantão me erra, o rap é foda. Cumprindo minha missão na terra. Cuidado, que o gordo maldito chegou. Todos interessados em saber quem sou. Os federais me filmam, de evidências ficam só o cheiro. Porque provas jamais existiram. Tentaram me levar, mas não conseguiram. Iam forjar flagrantes, mas já desistiram. Falo de ouro, não de corrente luxo. É a caouro, parça, o mesmo filho de bruxo. Os mais em cada cena, disposição não é problema. Aborda o tema, não é pra qualquer um, mas um rapaz comum. Dou um passo à frente, o meu bom senso é diferente do senso comum. Dirijo e fecho mais um giro na capital. Tô fuga dos comandos pela marginal. Numa função é normal, isqueiro no matinal. Coloco um som, dou um grau. Um clássico New Orleans, derruba a brasa no jeans. Tava sentido em mirim. Tipo Nas no rolê pelo Queens. Universal, produto tipo exportação. O rap é foda e tô cumprindo minha missão. Emoção. Parada em lugar proibido, mal função. E uma nuvem quando abaixo o vidro, disposição. O zica de plantão me erra, o rap é foda. Cumprindo minha missão na terra, teimosão. Parada em lugar proibido, mal função. E uma nuvem quando abaixo o vidro, disposição. O zica de plantão me erra, o rap é foda. Cumprindo minha missão na terra. Teimosão, sem disfarce, sem colírio, sem martírio. Não faço segredo, faço a combustão. Na sessão, bem tranquilo, biate, solto um suspiro e eu me inspiro. Não sou apenas um na multidão. Longe disso, então flagro o aroma, semente afegã. Super dubis, e eu visito o céu toda manhã, toda hora. Só bumbo, sample, marihuana. 24 por 7, 7 dias por semana. Por amor aos beats, feito um escritor neurótico. Jorrando barras e linhas, queimando um do ótimo. Aca ouro, seguro, filha, só os gold. Pra quem acha que eu vim pra brincar, eu digo hell no. Let's go, let's grow. Meu flow complicado, mato mais um beat. Sou assassino procurado. Sou o terror pro delegado. Ah, tamo no QTH aqui. Novidade, o meu legado, pra eles é um motim armado. Pra mim diversão, fumando um do bom com os malvados. Faz diferença? Eu trouxe mais uns três fechados. Estilo férias de cinema, curtindo a vida doidado. Teimosão, parada em lugar proibido, mal função. E uma nuvem quando abaixo o vidro, disposição. O zica de plantão me erra, o rap é foda. Cumprindo minha missão na terra, teimosão. Parada em lugar proibido, mal função. E uma nuvem quando abaixo o vidro, disposição. O zica de plantão me erra, o rap é foda. Cumprindo minha missão na terra.